comprou passar o carnaval em Salvador, me deu casa e comida e pagou a passagem. Aí eu vi, aí eu vi. Me levou pra passar o carnaval em Salvador, me deu casa e comida e pagou a passagem. Aí eu vi, aí eu vi, vem. Aí eu vi, aí eu vi pra trás. Aí eu vi, aí eu vi pra trás. Aí eu vi, aí eu vi pra trás. Aí eu vi. Se maravilha! Tô solto, me leva. Quer me pegar, me pega. Quer me levar, vai. Frescura, tô fora. Eu durmo lá na rua, onde o cachorro mora. E vem você, do nada e me convida. Proposta indecente, eu sou mais indecente ainda. Carro, dinheiro, lugar na sua cama. Chamou pra pagar tudo e ainda diz que me ama. Vem comigo assim como um avião, ha! Me levou pra passar o carnaval em Salvador, me deu casa e comida e pagou. E aí? Aí eu vi. Me levou pra passar o carnaval em Salvador, me deu casa e comida e pagou a passagem. Aí eu vi, aí eu vi pra trás. Aí eu vi, aí eu vi pra trás. Aí eu vi, aí eu vi pra trás. Aí eu vi, aí eu vi pra trás. Aí eu vi. Para meu Riquelme, vai, vai. Proposta indecente, eu sou mais indecente ainda. Carro, dinheiro, lugar na sua. Chamou pra pagar tudo e ainda diz que me ama. Vem comigo assim, quem sabe canta. Me levou pra passar o carnaval em Salvador, me deu casa e comida e pagou a passagem. Aí eu vi. Me levou pra passar o carnaval em Salvador, me deu casa e comida e pagou a passagem. Eu vi, aí eu vi. Me chamou pra passar carnaval em Salvador. Casa, comida, passar de primeira classe no meu avião. Aí eu vi, é. Me levou pra passar o carnaval em Salvador.